Ha! Viaja não, firma. Black Boy, CTS Kamikaze. Vem. É Black Boy. Vem. Oh, Deus, consegui. Aleluia, amém. Parabéns. Parabéns. Mas quando eu comecei, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Oh, Deus, consegui. Aleluia, amém. Parabéns. Aleluia, amém. Mas quando eu comecei, não tinha ninguém. Agora que o bolo tá pronto, nego, vem pro parabéns. Vem pro parabéns. Vem pro parabéns. Parabéns. Parabéns. Vem pro parabéns. Parabéns, vem pro parabéns. Parabéns, parabéns. Vem pro parabéns, vem pro parabéns. Vem pro parabéns, parabéns, parabéns. Vem pro parabéns, vem pro parabéns. Vem pro parabéns, parabéns, parabéns. Vem pro parabéns, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora que eu tô quase de 100, não tem pra ninguém. Ela disse que me ama, é só vir meu bem. Então senta devagar e mexe sem parar. Bola mais um pra fumar, fumaça vai pro ar. Tô curtindo minha fama, nem se for momentânea. Tô com elas na cama, não corta minha lombra. Quer colar no meu nível, mas não foi convidado. Não lembrado meu corre, meus combos no passado. Agora nego quer comes e bebes, quer tomar champanhe. Mas o primeiro pedaço do bolo vai pra minha mãe. Hoje eu tô feliz, ontem quase desisti. Só Deus sabe o que passei pra chegar até aqui. Mas quando eu comecei, meu bem, não tinha ninguém. Agora o bolo tá pronto e você vem pro parabéns. Parabéns. Oh, Deus, consegui, aleluia, amém. Parabéns, parabéns. Mas quando eu comecei, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Oh, Deus, consegui, aleluia, amém. Parabéns. Aleluia, amém. Mas quando eu comecei, não tinha ninguém. Agora que o bolo tá pronto, nego, vem pro parabéns. Vem pro parabéns. Vem pro parabéns. Parabéns. Parabéns. Vem pro parabéns. Vem pro parabéns. Vem pro parabéns. Parabéns. Parabéns. Vem pro parabéns. Vem pro parabéns. Vem pro parabéns. Parabéns. Parabéns. Vem pro parabéns. Vem pro parabéns. Vem pro parabéns. Parabéns. Nessa data querida, felicidade pra nós. Muitos anos de vida ao CTS Black Boy. Torta na cara pra tu, rap burning to you. Quer fatia o bolo, só guarda na bolsa. Filho da p**** quer ganhar o primeiro pedaço. Mas tacou pedra na minha cruz, foi a pedra no meu sapato. Agora que as jujuba degustado brigadeiro. Feliz nível é pra nós, pros vagabundo maloqueiro. É pique na beira da orla. Com quem será que cê teve sua derrota? É hora, é agora, ha, tá, pô. Por que será que seu flow nunca sai? Tá desejando a cereja e tá lombra de feedback. Mas pra você, otário, só sobrou a maçã da bruxa. A rapa do tacho, a água de pica. Pra acabar com a festa, estoure sua bexiga. Oh, Deus, consegui, aleluia, amém. Parabéns, parabéns. Mas quando eu comecei, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Oh, Deus, consegui, aleluia, amém. Parabéns, aleluia, amém. Mas quando eu comecei, não tinha ninguém. Agora que o bolo tá pronto, nego, vem pro parabéns. Vem pro parabéns, vem pro parabéns. Parabéns, parabéns. Vem pro parabéns, vem pro parabéns. Vem pro parabéns, parabéns, parabéns. Vem pro parabéns, vem pro parabéns. Vem pro parabéns, parabéns, parabéns. Vem pro parabéns, vem pro parabéns. Vem pro parabéns, parabéns, parabéns. Vem pro parabéns. Parabéns. parabéns.